Ela é minha alegria, ela é minha dor. Ela é meu pensamento, ela é meu amor. Mas ela é minha alegria, ela é minha dor. Ela é meu pensamento, ela é meu amor. Pois chorei quando acabou o carnaval, chorei, pois eu sou muito sentimental. Amor de carnaval é fantasia, dura pouco, só 3 dias. Mas ela é minha alegria, ela é minha dor. Ela é meu pensamento, ela é meu amor. Mas ela é minha alegria, ela é minha dor. Ela é meu pensamento, ela é meu amor. Mas eu sei perder e sei ganhar. Esperarei até o novo carnaval chegar, para de novo com ela e brincar, tentando novamente seu amor conquistar. E se não der certo, novamente eu vou chorar. E se não der certo, novamente eu vou chorar. Chorar, chorar, chorar. Silêncio no Brooklyn. Eu disse calma no Brooklyn.